violero. A lua do rio, o sol já chegou e a gente aqui fazendo amor. A chuva passou, mas o nosso fogo não apagou, tinha fogo demais. E por mais que a gente tentasse dormir, o meu corpo colava no seu feito imã. Tanto tempo depois, quem diria? E pra matar a saudade, 3 dias, 3 noites de amor gostoso, meu corpo pra sempre colado em seu corpo. Diz, 3 horas de motel foi pouco, 3 dias, 3 noites de amor gostoso, meu corpo pra sempre colado em seu corpo. 3 horas de motel foi pouco. Oh! A lua dormiu, o sol já chegou e a gente aqui fazendo amor. A chuva passou, mas o nosso fogo não apagou, tinha fogo demais. E por mais que a gente tentasse dormir, o meu corpo falava no seu peito imã. Tanto tempo depois, quem diria? E pra matar a saudade, 3 dias, 3 noites de amor gostoso, meu corpo pra sempre colado em seu corpo. Vem! 3 dias, 3 noites de amor gostoso, meu corpo pra sempre colado em seu corpo. 3 horas de motel foi pouco. É pouco demais. Como é que é? Como é que é? 3 horas de motel foi pouco. Chama a viola. 3 horas de motel foi pouco.